A barata diz que come frango, arroz e macarrão. É mentira da barata, ela só come feijão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, ela só come feijão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, ela só come feijão. A barata diz que toca violino e violão. É mentira da barata, ela toca rabecão. Diz que tem carro, moto e avião. É mentira da barata, ela só tem caminhão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, ela só tem caminhão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, ela só tem caminhão. Veja, Patati, que barata mentirosa. Diz que come frango, arroz e macarrão. É mentira da barata, ela só come feijão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, ela só come feijão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, ela só come feijão. A barata diz que toca violino e violão. É mentira da barata, ela toca rabecão. A barata diz que tem carro, moto e avião. É mentira da barata, ela só tem caminhão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, ela só tem caminhão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, ela só tem caminhão.